na verdade, nos últimos dias têm-se multiplicado os casos, exatamente porque a situação de ter acontecido, em termos da Associação de Deficiência do Sabugueiro, um conjunto de casos em termos de utentes e também funcionários, é a razão base para a multiplicação desta mesma situação. Houve a constatação, após testagem, de 20 casos em utentes daquele lar, ou seja, cerca de 50% da testagem que foi feita em utentes acabou por trazer à luz esta positividade destas pessoas. Portanto, só no lar serão 26 pessoas, 20 utentes e 6 funcionários. 20 mais 6 funcionários, exatamente. E eu confirmo exatamente esta situação e o acompanhamento que tem sido feito, a triagem relativamente aos utentes que estão positivos e que ficaram nas instalações da associação e outros, aqueles que apontaram a testagem negativa, foram deslocados para outras instalações que também são pertença exatamente da associação, aquilo que é o hostel, e estão lá alojados nas devidas condições, no sentido de, naquilo que são ações levadas por diante, inclusive a questão da desinfecção das instalações, a libertação de pisos feito logo naquele dia, e no dia de hoje o que está a acontecer, penso eu, se o pregador portanto não mentiu, durante a parte da manhã essa ação de desinfecção está a ser levada por diante. Muito bem, Sr. Presidente, neste momento quantos casos ativos de Covid-19 se registam no Conselho de Ceia? São cerca de 50 casos, portanto, ativos, que nós temos, portanto, nota, temos acompanhado, como é perfeitamente perceptível aquilo que tem sido estes acontecimentos e que se multiplicaram, porque ainda há poucos dias tínhamos cerca de 10 casos, há poucos dias significa em termos do final da semana passada, e este fim de semana foi pródigo nestes acontecimentos infelizes, portanto nós assim o registramos, mas é evidente que num contexto muito próprio temos que dar conta e dar nota também de que os serviços de saúde e a relação também com o Serviço Municipal de Proteção Civil têm sido incansáveis no contexto daquilo que são as ações a disputar e também numa procura de ultrapassagem tão rápida quanto possível deste momento menos bom, mas que faz parte, diria infelizmente, daquilo que é o sentimento que temos encontrado no contexto de todo o país. Sr. Presidente, para além deste surto, então, no lar do Sabugueiro, estão identificados outros surtos ou serão casos isolados? São casos isolados, mas que tem havido uma polarização, se assim posso chamar, em termos de diferentes localidades do nosso concelho e que, na maioria dos casos, destes casos, que se juntam logicamente a este crescendo de situações, porque se eu disse que são 26 casos no contexto do lar, se tinha 10, se neste momento tenho cerca de 50, significa que o diferencial corresponde exatamente a este tipo de situações polvilhadas no contexto de diferentes localidades das freguesias que fazem parte do nosso território. Sr. Presidente, há algum caso em alguma escola? Há casos, digamos, indiretos em termos de escolas. Não são situações para já, portanto, de alunos. Normalmente nós temos dois agrupamentos. Num dos agrupamentos há uma situação de uma aluna. Dentro do contexto daquilo que são também o conhecimento, porque, como sabe, não é fácil nós também termos de uma forma individualizada cada uma das situações. Mas pode indicar qual o agrupamento? Diga? Pode indicar qual o agrupamento de escolas? Não, não vou indicar, por razões que são compreensíveis, num contexto, portanto, como este, mas é evidente que a própria escola e o próprio agrupamento tomou as medidas decididas por convenientes no contexto da Luna, logicamente em comunhão de interesse com a Direção-Geral de Saúde ou com o Serviço de Saúde, quer com a Delegada de Saúde, quer eventualmente com quem tem essa preocupação no contexto do Conselho nessa mesma área, e essas medidas foram levadas por diante e, logicamente, tocando porventura outros alunos que tiveram, diria, contacto com a aluna no contexto daquilo que é o período em que ela ainda permaneceu na escola para antes de poder ser retirada. Sabemos que hoje de manhã, portanto, há também preocupação relativamente ao centro parcial, num contexto também de problemática e de positividade, ao que parece, portanto, encontrada também em assistentes e também em educadoras. Não sei exatamente ao momento, de forma muito exata, porque estão a disputar todas as diligências por parte do Serviço de Saúde e, logicamente, também, dentro daquilo que é possível, o acompanhamento da própria Câmara Municipal. Portanto, está-me a referir o centro paroquial de onde? De Ceia? De Ceia. De Ceia. De Ceia. E quantos foram então identificados casos neste centro paroquial? Porventura, portanto, em termos dos profissionais, e que teve no imediato, portanto, também a ação por parte da direção do centro relativamente aos alunos de creche e jardim de infância, que, pelo que sei, portanto, também foram fechados no contexto do dia, já do dia de hoje. Muito bem. Mas como lhe estou a dizer, estou a reunir, portanto, informação no contexto de ter uma percepção, diria, mais exata daquilo que ali está efetivamente a acontecer. Muito bem. Sr. Presidente, uma pergunta final. Tem sido possível à equipa do município, à Autoridade de Saúde, controlar ou identificar todas as cadeias até ao momento, ou começa a verificar que há alguma transmissão que já não é possível de controlar? Não, aquilo que tem acontecido, aliás, os próprios números indiciavam aquilo que tem sido um trabalho exemplar que o Serviço de Saúde tem levado por diante no contexto do nosso território. Esta situação em crescendo teve a ver com um foco muito concentrado no contexto daquilo que é o lar do Salgueiro e que, em termos quantitativos, multiplicou, diria, por dois, aquilo que era a situação que nós efetivamente tínhamos, diria, ao momento, no que respeito, logicamente, não a casos acumulados, mas a questão dos casos ativos. Muito bem. Mas aquilo que nós temos é louvar a forma como o Serviço de Saúde tem levado por diante, de uma forma diligente e profissional, toda esta ação e depois, como é óbvio, todo o acompanhamento necessário em momento seguinte.